Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos nerds do Confraria. Estamos novamente aqui para comentar sobre Kamen Rider Build e sobre Lupin Ranger e Patrícia. Famosas palavrinhas iniciais, senhor Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Confraria. É um prazer estar aqui novamente, né, fazendo essa gravação com o meu caro Antônio Gentu Mimuro de Maricá. Lá vem ele. Para falar novamente sobre Build e Lupin Ranger vs Bad Ranger. Exato. Que poderia ser Lupin Ranger vs Patrini, que daria no mesmo. Mas vamos, né? Vamos aos fatos e, enfim, bom podcast a todos. Isso aí, vamos começando aí. Já peço desculpa aí, eu tô bem resfriado. Se vocês ouvirem uma tossida aí ou uma sugada, isso é normal. Eu sou o Kenichan, o Marcos está aí comigo. Vamos começar falando aqui sobre Lupin Ranger e Patrícia. A série Sentai... Okay, O Sentai que o Marcos mais ama no mundo. Ah, sim, bom. Bom, amores. Faça as honras. Bom, vamos lá. Então vamos começar falando do episódio 10, chamado Ainda Não Acabou, que é um episódio justamente após o episódio que os Lupin Rangers eles vão tem que lidar com... Eles acham que perderam um artefato da Lupin Collection. Então eles acham que não vão poder mais salvar ninguém. O nosso querido Kairi... Tiririca, como você fala. Abestado! Tá bem pra baixo, não tá querendo falar com ninguém. Isso, ele não quer falar com ninguém, ele tá depressivo. Tá todo mundo triste, mas aí a gente descobre... que as coisas não são bem por aí, né? E o verdadeiro artefato ainda tá por aí e o monstro não morreu. Ele tá na área ainda. Sim, é um monstro esperto, né? Depois de séculos, pelo menos um monstro inteligente, né? Exatamente, um. Né? E parece que cada vez mais os outros ficam mais burros. Exatamente. Enfim, pelo menos um escapou. É, e a gente... Começa! O Lupin Ranger pra 3, a gente sabe que não tem tanta coisa assim pra gente destacar por enquanto. Mas nesse episódio que teve muito legal, foi a presença de um novo vilão aí, que é o... Como é que é o nome dele mesmo, Marcos? Eu esqueci. Zamigo? Aquele cara gelado? É, Zamigo no seu... Esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui, meu amigo. Eu abri aqui no... É melhor você dar uma olhadinha aí, porque eu também de cabeça não é o nome dele, não. Zamigo Delma. É o Zamigo Delma. Puta, nome bonito, hein? Né? É igual ele, né? Esse o pai e a mãe deram um nome maravilhoso. O cara... É, a escola de monstros, o cara devia ser o destaque, né? Na hora chamada. É, a única coisa que tem pra destacar nesse episódio realmente foi o embaixo dele com o Kairi, né? E, os Lupin Rangers recuperando o artefato e voltando à dinâmica normal da série, e é os Lupin recuperarem o artefato da Lupin Collection. E os Patrícia tentando prender os Lupin Ranger ou então os Ranglers e não conseguindo sucesso em nenhuma das duas funções que eles teriam que exercer. É, né? Eu lembro, agora que você está falando, eu lembro um pouquinho do episódio. Realmente não foi nada de muito espetacular, não, né? Tô morno ainda. É. Realmente é, só o. Do cara, dos amigos, não sei das quantas aí, né? É, a única coisa que teve legal. A única coisa legal do episódio foi realmente o embate do Kairi com esses amigos. Fora isso, nada de muito. É, fora isso não teve nada mesmo de muita importância, não. Não. Né? não teve. É, só o mais do mesmo, né? O Pat Randy, eles podiam mudar de nome pra Patrini, né? Que é a mesma coisa. É. Tô sempre um passo atrás, né? Nunca vi processo de baixar quanto eles, mas sim, enfim. Né? E. Assim, eu acho que foi um episódio razoável, não achei nada demais. Mas também não foi nada assim, né? Rock, horror, né? O pior episódio da história. Não, foi legal, mas parou por aí. Acho que esse cara de gelo ainda vai dar muito trabalho, né? Espero eu. Fala aí. Pode falar. Era exatamente o que eu ia falar. E deixou bem claro, aí, daqui pra diante, deixa claro que vai ter muitos embates entre os Lupin Ranger com esses amigos. Já deixou bem claro que o cara é forte. No caso deles é o mais provável, né? Sim. O mais curioso é que tem nesses amigos, tem uma referência, eu acho, tem uma referência a Overwatch. Você conhece o Overwatch desse jogo? Já ouvi falar, mas nunca joguei. Então, tem um personagem chamado Reaper, que ele faz o mesmo com os amigos, né? Ele pega duas armas, atira, joga fora e pega mais duas. Entendi. É o que os amigos têm feito, né? Quando ele aparece. Não. Eu acho que é uma referência direta, assim, né? Porque sempre faz alguma referência, né? Algum jogo, alguma coisa. Uhum. Mas não sei, pode ser coisa na minha cabeça. Mas que é o mesmo movimento, ué. É, e ele vem naquela pegada bem clássica do vilão que entra no meio da série já correndo. E o cara é cheio de marra, o cara se acha o fodão, o destruidor. Então ele começa a lutar com os caras meio desprezando, e depois ele larga a luta no meio do caminho, porque ele descobre que ali ele pode ter um desafio futuro, então ele meio que não acaba com eles agora pra diversão continuar mais pra frente. E já é um clichê nos Tokusatsu, né? E no Sentai nem se fala. Eu chamaria isso de clássico, né? Uhum. Porque os vilões do só aparecem, aí dão uma sumida, né? Quando você menos espera, eles voltam fazendo alguma coisa grande. Não, vamos ver. É, então é um clássico, né? Uhum. Mas se bem que tudo quanto é série tem isso, não é só no Japão, não. Tem muitas séries com o vilão principal dá uma sumida, aí vem uns. Tapa buraco e depois ele volta, né? É, eu arrisco dizer que eu no Tokusatsu isso é mais forte ainda do que fora dele. Mas posso estar falando besteira, mas. Não, é cultural, né? Uhum. Tem aquela coisa da cultura mesmo. Sim. Então você deve estar certo. Bom, vamos mas, então. Há casos que tem uma diferençazinha, assim, eu acredito, né? Sim. Então vamos lá pro episódio... Não, não. Vamos pro episódio 11, que foi o melhor episódio já feito na história dos Tokusatsu atuais e antigos. É mesmo, é? O melhor episódio. Eu aposto que você, Marcos, teve o deleite de ver esse episódio com muita alegria. O episódio 11, o show deve continuar, onde os Patranger estavam dentro de um filme. Eu não vou nem falar mais nada, por favor, seu Marco, assuma daí, fala mais nada. O episódio foi a coisa mais deprimente da história da humanidade. Eu acho que Ninja teria orgulho desse episódio. Tá, então, aquele episódio foi o episódio mais deprimente da história dos episódios deprimentes de Super Sentai que eu assisti na minha vida. É isso. Foi um. Principalmente a atuação do Sakuya, né? Que. Foi. Que é o que tá fazendo na série até agora, né? Ele é um figurante. De luxo. Pagou pra assistir o negócio dentro da gravação, mas, né? Não, foi melhor. Mas foi dureza aquele episódio tão ruim que tava. É, eu falei, Ninja teria muito orgulho desse episódio. Foi um episódio de arrepiar o cabelo, meu. Pelo amor de Deus. Olha, eu não sei, eles chegariam num nível tão baixo assim de qualidade. Aí, sinceramente, cara, a gente tem um tempo curto pra tentar abordar tanta coisa. Eu acho que não merece nem a gente perder tempo falando desse episódio ontem. Eu concordo, foi um episódio horroroso, ponto, vamos para o próximo. E não agregou absolutamente nada na trama, nada que aconteceu no episódio serviu para alguma coisa, para acrescentar na história, em nada. Nada. A não ser abordar um pouco do passado do Sakuya, de mostrar por que ele quis entrar para a polícia, que ele idolatra o... como é que é o nome deles? O Keijiro e a Tsukasa. Só isso, só serviu pra isso. É, essa parte foi boa, essa parte do episódio assim foi legal. É. Mas o resto, né? Isso aí, lixo que não vai fazer falta nenhuma. Exatamente. Então vamos para o episódio 12, que foi o Bracelete Mágico. Esse episódio já foi... Ah, esse foi muito bom. É, esse eu achei um episódio... Foi. Realmente muito bom. É, eu achei muito bonito o episódio, que foi focado. Foi focado totalmente no Toma, né? Que é o Lupin Blue. Isso. É, e mostrava um garoto que ele queria ser melhor na corrida. E ele não conseguia bater o seu próprio recorde. Então ele começou a perseguir. Pode falar. Porque ele queria homenagear. É isso? Isso, ele queria. Assim? É, ele queria fazer uma homenagem à amiga dele que estava internada no hospital. É, que não ia mais poder andar, né? Isso, isso. Então. Sim, sim. Ele foi muito bom. É, ele viu. Melhor. Acho que foi o melhor de todos até Sim, agora. É, eu acho que até o momento foi um dos melhores realmente. E ele meio... Não, esse episódio dá pra falar bastante, foi muito legal. Sim. Assim, né? Ele a viu... Atuação, o roteiro do episódio foi muito... Sim. Ele... É, então, vamos lá. Começa falando... Intimidade. É, ele viu que um dos artefatos novos da Lupa Collection ela daria velocidade a quem usasse. Então ele acha esse artefato durante uma luta dos Lupin Rangers com o Gangler. Então ele pega esse artefato pra ele e ele começa a querer usar ele para poder vencer a corrida. E o Toma, ele meio que bota o garoto embaixo do braço e meio que acolhe o garoto. Na tentativa de ensinar o garoto que ele teria que confiar mais no interior dele, né, do que no artefato. Você me lembrou de uma coisa, de uma cena que eu achei muito ruim. Foi uma cena do Toma com se não me engano, a noiva dele, né? Uhum. Eles conversando e comendo na sala da casa deles, ela fala algo sobre... Acho que era sobre o sentimento, eu não lembro sobre o que que era. É, como eu tô com o vídeo aqui aberto, é mais fácil pra mim. Ela fala exatamente sobre os contos de fada poderem motivar as pessoas. Isso, né? Isso, e o Toma, ele acha que os contos de fada não servem pra nada. Isso, exatamente. É, e ela disse pra ele que não, né? Que eles podem se tornar realidade e tal, né? Exatamente. Que os sonhos são importantes. Isso. Aí ele fica meio, né, meio cético, né, do jeitão dele, né? Uhum. O clássico. Mas, né, Ele se relembra disso enquanto ele vê o garoto que eu agora não me lembro o nome. É, eu também não lembro do nome. Ah, bom, bom. Um moleque não vai voltar nunca mais mesmo na série, né? Então, é, não tem nenhum problema. Aparentemente não deve voltar, mas se aparecer o nome dele aqui, eu falo. Beleza. Mas esse episódio de fato foi muito bem escrito. Eu acho que o Tuba é o único Superman que eu gosto. Né? Eu gosto do tom sério dele. Uhum. E o jeito com que ele tratou o garoto foi muito bacana. Né? Aquela coisa da. A proteção dele, mas ao mesmo tempo ele instigava o garoto a evoluir por conta própria, né? Sim, e olha só. Não depender daquele artefato pra conseguir o que ele precisava conseguir, que era o recorde de, se não me engano, 9 segundos e alguma coisa. Isso. Eu acabei de ver aqui, o nome do garoto é Yuki. Yuki. Ah, beleza. Eu não ouvi, mas beleza. Enfim. É. Eu acho que as tomadas de decisão dele nesse episódio foram muito boas, né? A maneira com que o garoto desenvolveram os diálogos, transcorreram as cenas, foram muito bem elaboradas, assim. Dá pra ver que houve um capricho, né? Uhum. Pra fazer esse episódio. E o mais legal é que mostrou a força de superação do menino, né? Que no fim das contas ele conseguiu pelo próprio esforço. Sim, ele não precisou do artefato. É, porque o Toma pega o artefato lá no comecinho do episódio e troca por um falso e o garoto acha que tá com o original, mas na verdade só tá com um artefato falso desde o começo. Acho que ele foi lá, no, pra, lá na China pra comprar um. Aliás, na China. Ele foi no eBay, né? Comprou um artefato pirata. É, só pode. Colocou no lugar do outro, nem o menino nem se tocou. É impressionante. Se ele comprar. No dia ele já tinha uma cópia idêntica é. À do original, assim. É, porque se ele compra na. Se ele compra na China, lá no AliExpress, meu amigo, é 60, 90 dias pra receber e olha lá. E demora mais ainda. Ele foi no eBay, né? Artefato do Punk Connection, né? Tava na promoção porque ninguém queria. Aí o moleque devia ter dado lá, né? Porque aí ele teria comprado um baratinho. Aí ele comprou, né? Trocou. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que isso foi o melhor episódio. Foi muito bom. A atuação do todo tom, mano, no episódio inteiro foi muito bacana, assim, diferente dele, né? Sim. Aquele lado muito frio que ele tem, muito sério, muito autocentrado, ficou um pouco de lado. Uhum. Então isso foi bem legal de ser visto. É, agora e, sim. E como isso impactou na vida do garoto também foi muito bacana. Uhum. O jeito que ele. Acabou lidando com essa situação de correr, né? De. É uma coisa bem típica. Que tudo se consegue com trabalho duro e determinação. Uhum. E é verdade mesmo, né? Quanto maior a determinação, maior a chance de você conseguir chegar aos seus objetivos finais. Sim. Mas bom, eu já falei muito, né? Acrescente também a esse episódio, né? Não, só pra. Senão só eu vou ficar falando. Não, só pra complementar, a marca que o Yuki consegue é de 11 segundos e 28 milésimos, alguma coisa assim. E eu também gostei bastante do episódio, achei um episódio bem bonito. O Toma ainda não é meu Lupin Ranger favorito. Eu ainda gosto muito do Kaine, o Kiririko japonês. Abestado! Gosto bastante dele. Eu de fato não consigo não, vou falar a verdade. Não me desceu ainda. É, eu gosto dele. E o legal é que no final de tudo, o Thomas ele fala, ele reconhece que realmente os contos de fada eles servem realmente pra ajudar a pessoa, nem que seja pra você sonhar um pouco ou através dele você tentar correr atrás do seu sonho, né? É, porque, se não me engano, algumas histórias, né, as escritas pelos irmãos Green, acho que elas tinham algum fundo de verdade, né, se não me engano. Uhum, provável. Eu posso estar falando bobagem, mas, né, digo, as histórias originais tinham um fundo de... É, falam que era muito mais pesado do que... Ah, sim, hoje. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é, de fato foi, acho que... Ótimo, sim. Acho que foi... Ah, foi um bom... Apesar de que não posso assistir. É, eles tinham que fazer alguma coisa pra compensar o episódio anterior, né? Alguma coisa tinha que ser feita, senão... Pelo amor de Deus, né? Não, aquele foi terrível mesmo. Aquele foi duro de engolir. Né? Ah, eu aposto que o Takahashi... O Takahashi, se ele visse, ele ia se amarrar e ele ia gritar pra caramba todo feliz. Não fica falando muito que ele volta, hein? Deus me livre. Olha, ele tá amarrado, rapaz. Meu Deus. Ele acaba voltando, hein? Tá louco? O que isso acontece? Tá louco. Vamos até mudar de assunto. Vamos para o nosso querido e amado Kamen Rider Build. Antes de passar pro Build, deixa eu fazer um pequeno spoiler. Não sei se você viu, mas foi anunciado o quarto membro. Não. O sexto, né? Não vi. Você chegou a ver? Não vi. Não vi, não. Então, tá na internet já as fotos, né? Vai ser o Patrick X, o Lupin X, né? Ele vai ser o agente duplo. Ah, mano, eu já falava lá desde o nosso primeiro podcast lá, eu falava que iria ver um membro extra e esse membro ele iria flutuar entre uma equipe e outra. Assim, vai. Ele tem os poderes dos dois times. E tem uma coisa que você vai achar maravilhosa, assim, né? A forma do pan dele, se não me engano, é igual a daquele cara do Star Ninja. É idêntico, assim. Sabe a cor, o visor dele em forma de X, é igualzinho. Que beleza. Gosto, hein? Acho que bosta, rapaz. Caramba, rapaz. Bom, desde que não seja igual o Star Ninja, não lembre nada de Ninja, tá muito bom. Eu não curti muito o visual, mas em fotos, né, é diferente de ver ao vivo. É, vamos ver como é que vai desenvolver. Né? Aí eu tomo uma... Aí eu tiro minhas conclusões. Ah, com certeza. Mas se for, né? Não, o visual dele, né? Mas enfim, vamos ver quem vai ser o... O novo lá. Integrante. Olha, eu nem duvidaria que fosse o próprio amigo, viu? Será que não vai ser o... Não, se for. Será que não vai ser o Ed Martin? Vai, Sérgio. Mexe. Pelo menos se mexe, né? Quando ele vai filmar uma estátua viva, é a mesma coisa, né? É, mas vem aí, gente. Vai lá. Nossa. Agora, Marcos, olha só. A gente tá falando aqui... Pode atacar no lixo mesmo, que aí já matou. A gente aqui tá... Olha, vamos para a build, mas que é o que interessa. Só um minutinho. Antes de ir para a build, agora conversando com você... Será que não pode ser o Koguri? O cara do papel higiênico lá? Não. É. Papel higiênico, né? É, será que não pode ser ele? Bom, olha... É que mas eu não acho que ele vá tão longe assim. Agora você me levanta uma lebre. Vai por trás dele. É, pode ser também. Porque ele é um lacaio. Né? Ele não é um. Ele não age por conta própria. Ele não manda chuva, ele não caiu. Então pode ser alguém que seja por dentro, mas o cara que tá por dentro. Pode ser, a gente não sabe, né? Quer dizer, ele já deve ter aparecido, né? Eu não vi os dois últimos episódios ainda. Eu também não. Então, na hora que assistir, se ele aparecer, na forma humana, né? Principalmente. Mas então passemos pro que interessa, né? Que é Build. Eu acho que é o Kamen Rider que tá deixando todo mundo louco, todo mundo maluco com o Kamen Rider Build. Tá bom demais, né? Tá muito. Cada episódio é melhor que o outro. Exatamente. Aí eu volto aquela velha questão. Irá Build superar Gain ou irá Build empatar com Gain? Olha, até eu já vi todos os de Build, assim, né, doidinha. Pra mim só falta o último. Vai empatar com o Gai, tá faltando um. É muito. Ele vira um. Na volta. Quando você acha que os caras já foram do ponto, o poço fica mais profundo, né? Tem sendo. É muito bom. É o nosso querido. Pra mim. O Bloodstock é o maior vilão da história de todos os Tokusatsu, assim, pra mim, não. De todos que eu já vi, eu não vi um melhor que ele. É tem aquela coisa que eu te mostrei, lembra? Do Namba, seu Titan, Stronger. Ah, sim, sim, muito legal, Elfa. Não, eu jamais imaginaria que era ele. E o Titan é um dos meus vilões favoritos também. É, muito bom. Então, pra você ver a valorização dos atores antigos, né? Que é bacaníssimo. Você trazer esse pessoal da velha guarda de volta pra contracenar com os mais novos. Eu nem imaginaria que ele ia no Titan. Não, não tem como. Passou tanto tempo de Stronger pra cá. É. Mas é, olha. Eu, assim, já tá consolidado entre os três melhores que eu já vi. E continuando nessa toada, não sei não, viu? Mas ainda faz algumas coisas pra superar a Gai. Eu acho que. Gai teve umas coisas muito únicas dele. É, verdade. Nenhuma outra série teve coisas iguais. Então, pra mim ainda ficou algumas coisas. Mas tá muito próximo, viu? Eu acho que nós temos um vilão maravilhoso, que é o Bloodstock, né? Muito bom. Que muda de nome, né? Ele assume a real identidade. É muito pois. Bom. Muito bom mesmo. Ele faz o que bem entende com todo mundo cai igual um pato, né? É como se fosse o Pato Ranger contra ele a cada episódio. Exatamente. E eu acho ele engraçado, ele é inteligente, ele é engraçado, ele é debochado. Irônico. Sim, eu não sei. Eu assim, não conheço esse personagem da Marvel muito bem, né? Você pode falar muito melhor do que eu. Mas ele não lembra um pouco o Deadpool, assim, no. Não acho nem tanto o Deadpool, não. Porque o Deadpool ele tem um nível de zoeira que é muito. Eu acho é quase inatingível, sabe? É uma coisa não, muito. Não, digo ainda. Fale. Digo guardadas as devidas proporções. Ah, sim. Não lembra um pouco alguma coisa? Pelo menos vagamente, digamos. Olha, eu acho que se eu fosse traçar um paralelo com o quadrinho, eu acho que Bloodstock estaria para o Coringa. Melhor ainda. Né? Ele está... Se for assim, melhor ainda. O Coringa é um vilão maravilhoso. Sim, né? Eu acho que é um dos maiores que nós temos no quadrinho, é o Coringa. Eu acho que o Bloodstock ele vai pelo lado aí do Coringa, né? Nossa, melhor ainda, na DC, não sei, não me lembro de um vilão melhor do Coringa. Na DC é difícil. Até o Lex Luthor, ele fica pra trás do Coringa, não tem como. O Lex é muito bom, mas realmente ele não tem aquela coisa lá do Coringa. Até a teatralidade do Coringa ele não tem, né? Sim, a Marvel é mais bem servida de vilões. Bem mais. Aliás, bem mais bem servida. Sim. É, a DC, né? A DC falta. Tem o Darkseid também, muito bom. Tem aquele Deathspot clássico, né? Sim. Agora vou falar. Mas, bem lembrado, o Coringa realmente é uma boa opção. Até as cores são, lembram, né? O roxo e o verde. Agora, voltando um pouco no que você falou, do Stronger, o Titan era muito bom, mas eu me amarrava no Shadow. O Shadow, pra mim, da era Showa, o Shadow é o melhor vilão disparado da era Showa. Não tem comparação com ele. O cara era inteligente, o cara era manipulador. Eu vi pouquíssimo da era Showa, né? Eu concordo com você, eu acho que ele é o melhor mesmo. Cara, ele era manipulador, ele era inteligente, ele. Quando saía na mão com os caras, ele saía na mão. E o visual dele, que visual medonho, mano. Até hoje o visual do cara dá medo, mano. Eu não sei como é que as crianças da época não se cagavam mesmo sendo. As crianças da época não eram as medrosas, igual as de hoje. Porra, meu irmão, o cara era muito feio, meu irmão. Qualquer coisinha, né? As crianças ficam assustadas. O Shadow era um senhor vilão. E eu acho que se você botar na balança aí, era Show, era Heisei, eu acho que o Shadow ainda fica, no mínimo, entre os 10 maiores vilões de todos os tempos aí de Kamen Rider. Pra mim, pelo menos. Entre os 10, não, mas fica entre os 3. Sim, sim. É, não, eu botei bem exagerado e botei por baixo pra o pessoal depois não vir em cima de mim. Mas assim, eu acho que ele fica entre os 5 fácil. Tá, sim, pelo menos na. Eu diria entre os 3. É, ele é muito bom. Pra mim, o Bloodstock é o primeiro, sabe? Era o segundo, provavelmente Shadow é o terceiro. Não ele vejo. É muito bom mesmo. Quantos vilões, assim. Verdade. De nível tão alto intelectualmente, não. Sim, exatamente. Você falou a palavra correta, intelectualmente. O Shadow é isso. É o Shadow. Gênio, né? O Shadow. Então, o Bloodstalk também é a mesma coisa. O Sagrada, eu concordo. Tô com você nessa. Ele era. Mas o Bruno, o final dele foi patético, né? Demais. Então, o final dele, teve um final. Assim, vamos ser bem sinceros. Foi um final típico de Era Show, né? Sim. Toda Era Show era isso. Tinha um puta vilão que ameaçava, chegava no final. Tinha um final cocô. Isso quando não aparecia vilão como Coração Gigante, Cabeça Gigante, né? Não teve nem uma luta final direito, não, né? Não tem. Entre ele e o Stronger. Não tem. Foi ele levou um golpe e puff! Exatamente. É, foi pro céu dos vilões, né? Exatamente. Mas depois ele até voltou num filme alguns anos atrás, com o mesmo dublador, inclusive. Esse filme já tem uns 80 e poucos anos. Caramba. Mas aí eu não sei, né? Como foi a atuação dele, porque eu não vi o filme, nem lembro que filme que é. Não, a gente vai procurar. Mas não, ele tá entre os três. Com certeza. Mas eu colocaria o Duke também do Guy, eu acho que é um vilão maravilhoso também. Uhum. É aquele cara miserável mesmo, aquele cara ruim até a raiz. Uhum. E tem muitos vilões bons, né? Mas acho que pra não alongar muito, eu acho que esses quatro são alguns dos melhores. De todos os tempos. Uhum. Eu usaria colocar o Bloodstock e o Shadow com os dois maiores, assim. Acho que esses dois concordo. O Sagara é um pouquinho atrás. Concordo com você. Porque realmente são vilões de muita qualidade, muito intelectualmente falando. São muito inteligentes. Concordo. É que sei que também tem vilões muito bons, né? Maravilhosos, assim, eu sou. É, em breve. Mas essa como você não viu ainda, não vai entrar em detalhe. É, em breve eu vou começar a ver. Pra mim faltam uns 10 episódios. Você vai lançar, pode ter certeza. É, quando vai lançar, porque a pegada é a mesma pegada de build, assim, é muito bom. Quando, muito bom mesmo. Faltam uns 10 pra eu terminar Ghost, e uns 10 pra eu terminar Zio hoje. Aí eu já vou passar pros seus sucessores. dentro de pouco tempo. Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos ao episódio 32 de Kamen Rider Build. Uma tragédia pré-programada. Foi um óbvio, um ótimo episódio, como todo episódio de Build. É, pra variar, né? Um melhor que o outro. Exatamente. Mas esse... Faz uma breve recapitulação do episódio, assim, pra eu poder opinar, por gentileza. Sim. O episódio 32 é um episódio onde o Banjo fica mal porque ele descobriu lá que ele é a mesma coisa que o Bloodstone, e ele fica meio depressivo. Ao mesmo tempo, o Rogue, ele salva a galera lá que estava sendo ameaçada pela empresa Namba. Ele meio que se vira contra eles. Ah, é, esse episódio foi muito bom também, né? Só pra variar. Exatamente. E foi aquilo que eu te falei, né? O Imuro, em algum momento, ele ia se voltar, né? Uhum. Bom, ele ia passar pro outro lado, né? Sim. Já tava, desde o episódio da praia, já tava, né, meio que desenhada. Uhum. E esse cenário, né? Que ele ia passar de lado. Exatamente. Aí que, né, que o Brother recupera o driver dele, né? Se não me engano. É. É isso mesmo. E também é um episódio que o Bloodstalk meio que leva o Banjo ao seu limite máximo, querendo arrancar dele logo que ele vire. Ele chega ao nível 6, acho que 6.1 de perigo, se eu lembro bem. É, vamos ver se aparecer aqui ou fora. Aí, né, que ele acha que ele vai vencer, né, porque ele tá num nível quase igual, né, uhum, na cabeça dele, e eles acabam se fundindo num storm. Não, esse ainda não foi esse. Esse ainda é um episódio que ele só provoca o Banjo e termina o episódio com... o Gentoku sequestrando o próprio pai e sumindo. Ah, beleza, então deixa eu voltar um pouquinho. É, quando ele apareceu lá na sei lá, se prefeitura, o que que é aquilo, velho? Acho que perto do ministério. É, né? Não dá pra saber o que é. 100%, né, ele rapta o pai. Uhum. Eu já pensei que fosse pra isso mesmo, né? Foi... Ficamos buscando uma forma de ele se redimir dos pecados dele, né? Como ele mesmo fala. Uhum. Não é aquela velha coisa do vilão, né? Arrependido, né? Que a gente vê sempre, mas a gente não enjoa, porque, né? É bom. A gente acaba se identificando um pouco. Uhum. E foi uma... Ainda mais quando é bem contado e bem escrito, como é o caso de Build, né? Sim, muito bem feito, né? Uhum. Os caras... A atuação dos caras está muito boa. Muito, não, não tem um ator que esteja mal na série. Não tem. Nem o adjuvante que morre no início do episódio, assim, tá todo mundo muito bem. Exatamente. E foi uma cena muito bonita, né? Ele soltando o pai, assim, da prisão e tal, né? Depois ajudando o pai dele. Não, vai. Mas... não, Marco, ainda não é esse episódio. É um episódio que... Esse é simplesmente o que... É, esse é simplesmente o que ele sequestra o pai e some. Então ali ele estaria ainda como um vilão. É, então é naquelas, né? Ele... Enfim, o cenário que estava sendo desenhado se concretizou. É. Porque assim, ele no começo do episódio ele salva os amigos lá do Kamen Rider Grease. Então você meio que pensa assim, ah, então agora o Gentoku realmente vai passar pro lado do bem. Só que aí os caras usam lá aquele dispositivo e pode matá-lo e ele meio que volta atrás e aí no final do episódio ele sequestra o próprio pai e leva pros domínios do Namba. E aí acaba o episódio assim. Ah, sim, lembrei. Agora só lembrei bem. É, esse é foi um episódio muito bom, né? Foi muito quando bom. Quando você acha que não tem mais jogo de volta pra acontecer, acontece em duas ou três no episódio só. Sim, e a luta do final do episódio, do Banjo, como na forma do Magma, lutando um Bloodstalker, cara, é muito maneiro essa cena. É, aquela forma dele é maravilhosa, é, né? Muito bonito. É muito bonita, assim, casou perfeitamente o laranja com o preto, assim. Uhum. Ficou muito bonita. É, os caras estão mandando bem no visual, no roteiro, na atuação, tá tudo muito bom. Opa. Você vê cada episódio novo é melhor que o outro. É, e você falou, mesmo build que tem muita forma. O build tem forma pra caramba. Mas todas as formas dele não são feias, são bonitas. Ao contrário do Kamen Rider Drive, cara, era cada forma mais feia do que a outra, mano. É, aquele pneu no meio do peito, né? Cara, tinha uma forma, tinha uma que era mais horrorosa de todas. Acho que era a forma verde lá, nem lembro o nome. Que coisa feia, mano. Era Type Technic, se não me engano. Caraca, coisa horrorosa. Parece que cortaram o peito dele e colocaram um pneu. Puta, né? Horroroso. E usou aquela forma umas 4 vezes só. É. Tão ruim que era. Bom, mas olha só. Nesse 32, você tem mais alguma coisa pra falar ou já podemos passar pro próximo? Não, já passa, porque se você já cobriu o que tinha que cobrir, já passa. Então, olha só, o 33 foi Evol, ou Evol, não sei como é que fala, a arma final. É, Evol. É, que é quando o nosso querido Bloodstalker assume finalmente a forma dele como grande vilão, né? É, e aí é que o bicho pega de vez, né? Aham. Pra variar, um episódio sensacional, né? Não tá dando pra falar mal. Não tem nada ruim. Aham. Uhum. Mas tem só uma outra coisinha que eu acho que eles poderiam explicar um pouco mais. Mas, uhum. Não, acho que por questão de tempo, acho que não vão. É. Mas... É outro episódio sensacional, né? Que é esse, ele fundido com o Banjo, né? Uhum. Deixa eu ver. Ele atinge a segunda forma, não é isso? Deixa eu ver se é nesse que ele já vira. Não, ainda não é nesse que ele se conecta com o Banjo, não. Cara, eu tô você tá adiantado demais no tempo. Não, esse daí ele termina com... Foi um episódio do caralho, que termina com o Evolve matando o primeiro-ministro, né? Ele salva o pai, salva o Gentoku e acaba morrendo ali nos braços do filho, e acaba o episódio assim. Ah, é verdade, já que uma puta cena. Foi uma cena maravilhosa. Foi aquelas cenas assim, né, bem clássicas, mas... Meu, você não enjoa, né, que é muito bem, foi muito bem feita. E com direito a câmera lenta e tudo. Foi sensacional. É. Esse foi um episódio... Foi um episódio fundamental, porque ali explicou todo o passado da Caixa de Pandora, que o Tsurugi, ele foi possuído pelo Evolve lá em Marte, e então ele assumiu... Pode falar. Como eu te falei, né, eu achei que ele tinha sido possuído. Aham, né? Verdade. Por uma entidade, né? Uhum, foi mesmo. Então, foi aquilo mesmo, né, dele ter sido possuído, então, E o que você falou também, né? Que agora o Evolt, né? O nosso amado Bloodstalker, né? A nossa cobra peçonhenta, né? Finalmente recuperou a sua forma original ou quase toda ela. Exatamente. Né? Quando eu vi as imagens assim, na internet, eu falei, nossa, né? Essa forma vai ficar estranha. Mas quando eu vi no. Assim, ao vivo, achei, nossa, ficou muito legal. Os caras que desenham, os caras devem ter um trabalho danado, porque é muito detalhe. É, e você... Aí quando você fala dos efeitos, assim, das peças girando, uhum, com engrenagem, fica mais legal ainda. Aí, você tocou num assunto muito legal. Essa semana mesmo eu tava vendo Zil hoje, e eu me peguei pensando no seguinte: que trabalheira esse pessoal da Toei deve ter pra não repetir o mesmo tipo de visual do, por exemplo, do Monstro da Semana do Sentai. São 40 anos de Sentai, cara. Como é que não repete a forma de nenhum monstro até hoje? Cara, é impressionante como é que eles fazem isso. Eu tenho uma teoria. Eu acho que eles contratam algum carnavalesco do Carnaval do Rio de Janeiro e colocam lá, né, pra fazer as fantasias, assim, né? E o carnavalesco tem que estudar muito, cara, porque não repetir nada é difícil, mano. Realmente, é trabalhoso, né? Imagina. Deve ter levado muito tempo pra montar tudo, cada peça. Uhum. Deve ser uma coisa louca, assim, né? Não sei que material que eles usam, mas deve ser uma coisa muito louca. Sim. Da concepção até a finalização e tal. Deve ser um processo muito extenso. Estudo, como você falou. Do desenho da base até a sua confecção. Sim. O engraçado é que nunca rasga, né? Você reparou? É, verdade. Nenhum uniforme rasga. Né? Até hoje. É, nunca, eu me lembro, nunca aconteceu. Verdade. Acho que esse episódio vale destacar realmente a conversa do proprietário com o Seito, né, via telefone, ou só o Manja, não lembro. Foi com o Seito, né? Mais uma vez ele manipulando o Seito pra conseguir o que ele queria, que era o drive lá do Evolt. É o mesmo build driver, só que, né? Aham. Uhum. Em outra coloração. Exatamente. O drive já foi lançado pra venda até. Ah, é? Vem com as garrafinhas lá próprias dele e tudo. Uhum. Eu ia falar que outra coisa que tem que destacar no episódio foi as cenas do vento com o pai, né? Ele meio que tentando se justificar. Foi aquela velha reconciliação no leito de morte, né? Uhum. Do pai dele, assim, praticamente, né? Sim, sim. Agora eu só tenho um pequeno porém com esse episódio. Como me deu raiva a Mizuna. Puta merda, como é que a mulher caiu na armação do cara? O cara, porra, manipula todo mundo, a porra do Bloodstock, manipula todo mundo, engana todo mundo. E ela no final do episódio vai lá e entrega o drive na mão dele. Ah, puta merda, isso daí eu fiquei muito revoltado. Mas isso aí também é cultural, eu acho, né? Entra a inocência, assim, na a honestidade que o povo japonês tem, né? Eles fazem tudo de maneira super honesta. Às vezes achando que todo mundo vai ter palavra, o que nem sempre acontece. Pra nós, a cultura ocidental funciona um pouco diferente, né? Ah, meu irmão, você bota um brasileiro ali, não, meu amigo. Caramba. Ele não ia levar o negócio nunca. O cara ia vender o camelô. A caixa de Pandora inteira por R$10, já tava nem aí, né? É verdade. O outro que morresse lá e ela tava um pouco se lixando. É verdade. Igual o filho do Jasper, né? Vai ser o Jasper com o Pop subindo um morro carioca lá. Né? O Caio levando multa. Cara, acho que vai ser uma boa ideia a gente gravar um mais pra frente da nossa expectativa com esse filme brasileiro do Jasper. Vamos deixar. Vai ser o próximo. Se você quiser. Vamos deixar ver se sai mais alguma nova notícia do filme. Aí a gente tem um pouco mais de material pra falar. Mas as piadas já estão prontas. As piadas não. Não, rapaz, já que no Brasil só pode ter piada, né, cara? É, uma Brasileiro é mestre em piada pronta, né? A última que eu vi é que já tava quase 99% certo do Yuji ser um Jaspion. Imagina. Do jeito que ele é anão, ele ia ter que ser aquele bicho, né, que ele criava, que eu não lembro. A Mia. Aquela é. Não lembro o nome dela. Era a Mia. A nossa querida Mia. É, isso. Ela mesmo. Ele só tem também pra ser ela, né? Ele é um anão de jardim. Ele vai fazer alguma coisa. Bom, uma coisa eu posso dizer. Eu vi um vídeo dele na internet que colocaram falando que ele tava se preparando pro papel. Ele numa academia de arte marcial. Não, ele mandou muito bem. Pelo menos naquele vídeo ali, o cara tava com a coreografia toda... Toda na cabeça, toda encaixadinha ali, ficou maneiro mesmo. Olha, sinceramente, se ele for pra se preparar pra algum papel, vai ser de papel higiênico. vamos dar tempo ao tempo. Vai que o cara manda bem. De repente ele tira um PlayStation do bolso. Você não sabe. Não, mas o PlayStation não vai ser os controles do Dailion? Não sei. Vai saber, né? O controle do Dalio, né? Ele controla via PlayStation, né? Só ele pega um joystick e vai dirigindo, né? Igual. Se dirige o Gran Turismo. Nossa. Né? Aquele jogo Need for Speed. Aí, nossa, mas eu acho que sim, vai ser uma tragédia. Com certeza vai ter Wagner Moura e Lázaro Ramos, né? Pô, isso aí é certeza, né? Eu não sei nem o que eu penso do filme. Eu fico com o pé atrás. Eu fico com uma pontinha de esperança, mas com bastante pé atrás. Mas vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar mais um pouco. Eu tô igual o Super-Homem, né? Que a gente não tinha, que ele começa a dar a volta na Terra pra voltar o tempo. Então, eu tô voltando no tempo, falando, não, eu não posso levar disso, cara. Vai ser um desastre. Bom, mas vamos... tá, né? Voltemos ao que interessa, né? Tá, mais alguma coisa pra falar do. Mais alguma coisa pra falar do episódio 33? Tirando que foi um episódio espetacular e a cena final dele foi digna de aplaudir de pé, realmente foi maravilhosa a cena, assim, né, do pai dele morrendo, ele tava nos braços dele, chamando ele de filho idiota ainda. Sim, né? Ele totalmente em choque, né? É, ele ficou estático, né, não deu o que fazer. Exatamente. Foi realmente um episódio, assim, apoteótico, eu acho. Sim, e continuando... Posso falar? Passamos pro próximo. Sim, eu ia falar. É, e continuando nessa pegada da cena final, o episódio 34, que são as melhores combinações separadas, ele já começa com o Evolution meio que debochando da morte do primeiro-ministro, né? Ele meio que rindo e falando que não era pra ele ter morrido, mas já que ele entrou na frente, não tinha problema. Então, que ele morresse mesmo. E isso despertou uma ira. Despertou a ira no centro, né? Não. E aí, isso tudo despertou uma ira no centro, no Grease e no Magma, né? Que é o Bungie. Todo mundo partiu pra dentro do Evolution, né? Ele leva um pau danado, né, pra variar. Sim, ninguém consegue botar a mão no cara. Mas vamos pro próximo, né, que é o 33. Não, agora o próximo é esse que eu tô falando, que é o 34, as melhores combinações separadas. Que é o que a gente tá falando já. Já começa o episódio com o Bloodstalk sacaneando, porque matou o cara. E aí nisso... Ele consegue envenenar o centro e ele fala que pro centro não morrer, que é o veneno que só ele tem a cura, eles teriam que entregar todas os frascos lá, os vidrinhos de arma. As fumbotas. Parece aqueles vidrinhos de arma, né? A pessoa que tem arma usa aquele negocinho. Parece igualzinho. aqueles vidrinhos da arma, teria que entregar pra ele, ou então o Cento morreria até o final do dia. Ah, e mesmo aquelas cenas deles, o Cento na ambulância, assim, né, se contorcendo e tal. Meu, teve um cara que falou no Discord, né, um americano lá, que deve ser uma viuvona, né, só uma coisa antiga, falou que o cara era um mau ator. Acho que ele devia ver aquela cena, né, porque o cara se contorcendo, se estripuchando, assim, quase morrendo no final, foi um negócio desesperador. Sim. E eu achei, vendo o episódio, eu tava achando que o Bloodstalker, ele tava querendo manipular a Mizora pra alguma coisa. Porque ele meio que falou que somente a Rainha Esper, né? Como é que é o nome? Verdade. Isso. Somente, verdade, né? Como é, somente ela poderia. Verdade, somente ela poderia salvar a vida do Cento, mas isso não foi muito pra frente no episódio. É, mas ela tá morrendo, né? Ela não tem mais força pra isso. É. É, mas eu, assim, acho que o episódio em si foi todo muito bom, né? Todo decorrer do episódio, perdão. Tudo muito bem feito. E rapidinho, mas só pra eu não perder esse gancho, você acha que ali naquela hora que tava o proprietário discutindo com a Mizora, e a Rainha aparece e ele fala e sabia que ela iria aparecer e ele dá uma espécie de um golpe nela, você acha que isso vai ter alguma repercussão aí pra frente? Ou você acha que aquilo ali não teve nada, foi... Só no momento mesmo, você acha que... Olha, eu já sei o que aconteceu, então você não te falar, você spoiler. Ah, então beleza. Então é melhor você assistir você mesmo. Então deixa aqui, ó. E depois você vai saber o que dá naquela história. É, no próximo podcast a gente comenta, então. Sim, porque senão eu vou contar a história pra você e vai ser pra não você assistir. Não. Mas, aquela... Falando em Mizora, o que essa menina evoluiu na série é uma barbaridade, né? Muita coisa, muita. Ela do começo pra agora, se você vir, assim, chega um desavisado, assiste os primeiros episódios e pula pros últimos, não acha que é a mesma pessoa. É verdade. Ela muda radicalmente. Ela mudou radicalmente, né? Ela abandonou o humor praticamente. E ela foi pro drama com tudo. E ela mudou tanto quanto no papel quanto no visual, né? O visual dela mudou bastante, né? É. O visual mais sóbrio, né? Mais sério. Ela tirou aquela chutinha da Xuxa no cabelo, né? Ela usava aquele negócio. Ela ficou até bonita, rapaz. Ela passou a usar um visual mais sério, né? Sempre cobrindo bem o corpo e tal, né? Se bem que ela já andava coberta, mas... Uhum. Um visual mais sóbrio, mais soturno até, né? Uhum. Mas o que essa menina evoluiu em termos de atuação foi uma coisa surpreendente, né? Uhum. Eu esperava que ela tivesse tanto... Tanto talento pro drama, quanto ela demonstrou ter. É verdade. E eu... As interações dela com o proprietário foram muito boas naquele episódio. Eu acho que foram muito determinantes pros dois. Uhum. Né? Tem a relação pai e filha, né? Que ele tá vivo, né? Ele tá dentro do Evolve, né? Ele é só um invólucro pro Evolve. E você falou aí... Então... Conclua. Oi? Não, pode terminar. Termina aí, então. Pode... Ah, você falou alguma coisa, eu não ouvi. Não, pode concluir, depois eu falo. Pode ir. Então, foi aquele episódio pra mostrar que a relação pai e filha ainda tá presente, né? Aham. Uhum. Apesar de tudo... De toda a perturbação e tal... ainda tá ali e ele tá lutando pra escapar, né? Do, do Revolt. Uhum. Não como é que o nome. Mas ele tá pra ser ele mesmo. Né? É. E aí no caso da Mizora, acho que ela ainda não percebeu tão bem isso. Mas o que eu destaco é o quanto ela evoluiu como personagem e como atuação. Eu acho que hoje ela é. Lembra aquela personagem do Agito que todo mundo odiava? Lembra o nome dela lá? Ih, não vou lembrar, não. Aquela menina que ajudava, que vivia chamando o Switch, né? Ela ficava toda Switch Kun. É, eu sei quem é a personagem, mas não me lembro o nome dela. Acho que era a Maia ou algo parecido. Não sei, deixa eu ver. É, que todo mundo achava ela extremamente enjoativa, mas que ela foi fundamental na história. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu lembro dela, ela foi fundamental mesmo pra desenrolar de toda a trama do. Sem ela não teria chegado ao final, né? Exatamente. Não teria um fim. Ah, vamos ver se eu acho o nome dela. Eu não lembro o nome dela agora. Faz tanto tempo que eu vi que não lembro. Será que era Mana? Isso, a Mana. Né? Tem assim né? De novo vou usar essa frase, mas guardando as devidas proporções, elas são parecidas um pouco. Sim, um pouco. Só que assim, no termo, assim, em grau de importância na série, uhum. Né? Eu digo, não em personalidades, porque elas são totalmente antagônicas. Uhum. Mas a importância da, da Mana em aqui é brutal, né? Sem ela não teria terminado a série. Não, com certeza. E a Mizora é uma coisa agora. Sem ela não acaba a série. Uhum. E a Sawa, ela puxou a Sawa também, né? Muito. Tá cada vez mais importante. Uhum. Tá tendo cada vez mais destaque. Né? Aliás, a atriz é linda, né? Como você mesmo falou, muito né? Muito bonito. Olha lá! Até a. Até mesmo ela. Até mesmo a. Caramba, como eu te falar? Caramba, qual o nome dela? Você tá falando dela agora? A Sawa? A outra. Caramba. A Sawa, você tá falando? Não, sei a Sawa, a outra. A Mizora. A Mizora também dá uma gatinha agora. Depois que ela mudou o visual dela, ela ficou muito bonitinha. É, ela ficou mais humana, né? Mais normal. Uhum. Pra quem tinha aqueles visual idol, né? Os japoneses amam. Sim, sim. Aí ela embarcou num visual mais. Mais tradicional, né? Uhum. Até para as pessoas acho que se identificarem um pouco mais com ela. Sim. E deu muito certo, né? Você viu o tanto que ela cresceu na história. O tanto que. Hoje ele é fundamental, né? Não dá pra imaginar o desfecho de Build sem a presença dela. É, e aproveitando o que eu falei. Pode falar. Eu ia falar, aproveitando a Carola que você tava falando da cena dela com o proprietário, eu já falei aqui antes, eu sou um puta fã desse cara, o cara trabalha demais com o que faz o Jurus. E a cena dele. É muito bom, não sei. A cena dele com o Banjo. Ele assim. Ele revelando todo o plano, tudo que foi feito, como é que incriminou ele, como é que ele matou o Katsuragi. Cara, muito, muito boa a cena. Muito boa. Foi sinistra, né? É, e ele ali ele revela, né? Ele revela que o Banjo faz parte dele. Que eles são uma pessoa só. Aí o Banjo. Pira a cabeça com nós. Isso foi muito surpreendente, eu diria. Foi? Nós não esperava que acontecesse algo desse gênero, não. Assim, a minha expectativa era outra. Eu ainda não vi o episódio, eu ainda não vi o episódio 36. Mas depois desse episódio, depois desse 34, você ainda acha que o centro não é o Katsuragi? Ainda tenho dúvidas. Eu acho que é. Eu ainda acho eu que não, é. Não. tudo circunstancial, não tem uma prova. Ah, sim. O que o Stop diz, você acredita? Não, é verdade, a gente não pode, não pode confiar, mas eu fico bem na dúvida que seja ele mesmo. Eu não descarto, mas eu ainda não tive uma comprovação de que seja ele não, viu, Antônio? Eu acho que tá muito nebuloso, né? Fazendo aquela velha piada. Ei, lá vai o... Batuques, e, né, o gás nebuloso. E, não sei, eu não confio muito que seja ele, não. Seria legal até se fosse, mas eu não confio, não. Eu tô igual o Santomé. Eu quero ver pra crer mesmo. E o Evolt, ele conseguiu o que ele queria, né? Ele conseguiu fazer com que o Banjo elevasse muito o seu nível de perigo, e aí ele conseguiu se fundir ao Banjo, e agora o Banjo é o Evolt. E foi um choque do caramba quando acabou o episódio, né? E o mais interessante é que ele faz todo mundo de gato e sapato, né? Sim. Menos o Namba, eu acho que ainda não, mas ele tá tentando. Eu acho que o Namba não vai. Namba não vai se criar com ele, não, com certeza. Acho que ele vai lá, ele tem alguma carta na manga que ele ainda não mostrou. Ah, não sei não. Ele tem algum truque ainda, alguma coisa que ele vai tentar utilizar, não sei como. Mas ele não tá lá por nada, né? Eles chamaram o cara do Stronger, né, pra nada. Agora, ele tem um plano. Agora duas coisinhas que duas coisinhas que eu citei aqui acabaram acontecendo, né? A primeira foi que ele queria elevar o nível de perigo do Banjo ou do Centro pra assumir o corpo. E acabou dando isso mesmo, né? E a, segunda é que acabar o Banjo Centro tendo que lutar para o Centro trazer ele novamente pro lado do bem, né? Entre aspas. Então, eles vão acabar tendo que lutar entre si pra o Centro salvar o Banjo. Sobre isso eu não posso comentar, porque eu já sei o que aconteceu também. Ah, já resolveu. Então é melhor você assistir primeiro, aí, né, a gente comenta. Beleza. Mas, olha, eu vou te falar, se você acha que as reviravoltas acabaram, se prepara, porque tem muito mais. Muito bom. O cara, quando ele acha que ele conseguiu tudo, acontece alguma coisa. De todos os lados acontecem coisas. Né? Então, tá todo mundo em xeque. Será que a situação tá todo mundo na sinuca de bico? Uhum. Inclusive o próprio Revolt, né? Uhum. Ele tá avançando, mas tem sempre uma coisinha que breca ele. Uhum. Bom, então vamos. Mas eu acho que. Tá caminhando pra um final, assim, muito intenso. Entendi. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui na página do... da Perfect Zack, da New Wave, Perfect Zack, ver quantos episódios tá previsto pra ter. Até pra ter uma noção de quanto que ainda tem início aí pra se desenrolar na história. Enquanto isso, eu aproveito. É excepcional, eu aproveito. Excepcional. Eu aproveito então para o tempinho do. Eu aproveito o tempinho do Merchan. Pessoal, assina o canal. Não esquece de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Toca aí no sininho para vocês receberem notificações sobre os nossos próximos vídeos, tá? Dá um joinha no nosso vídeo. Não custa nada, a mão não vai cair. Dá um joinha para ajudar a gente. E assina o canal, né? E lembrando que quem assina o canal, o Antônio vai dar camisetas de graça, dar camisetas nerds, então aproveitem. Promoção por tempo limitado. E acabou! Ah, que bela! Acabou! Puxa vida, já acabou! Que promoção! Puxa! Caramba. Assinou o canal, ganhou uma camiseta grátis. Não acredito nele. Nada disso, nada. Edição de colecionador. Nada. Então não, não, o Marcos é um louco. Ele está maluco e ele vai voltar para o sanatório. Vamos voltar ao que interessa. Vamos. Episódio 35, a Torre da Destruição, que foi o último que eu vi. Tô aqui, né, na página. Segunda página vai até o 49. É, então, Ou seja, é um sucesso absoluto. Uhum. Né? Então a gente tem aí mais ou menos uns 13 episódios até o final, né? É, tá no 37, faltam dois. Tá, 37 já. Essa é o 37º. Opa! Então o 35, recapitula pra mim, eu lembro vagamente. Vamos também, lá, né? É a Torre da Destruição, que é um episódio onde... Vamos ver aqui. O Celto, ele desperta, né? Ele volta lá naquela... Ele tava todo ferrado, e ele se une com o Grace e o Rogue pra enfrentar o Evolt. Ele consegue montar a caixa de Pandora finalmente, né? E libertar todo o poder da caixa de Pandora. E que cena foi aquela, né? Aham. Uhum. Da torre lá, de tudo que aconteceu. Os caras estão gastando, assim, horrores em edição, efeitos especiais. E eu tava vendo o episódio, eu tava pensando assim, ele não vai montar essa caixa de Pandora, não. Quando ele estiver quase montando a caixa de Pandora, eles vão fazer alguma coisa e vai tirar a caixa de Pandora da mão dele. Hã? Me ferrei. Ele montou a caixa de Pandora todinha. Não, ele fez tudo o que ele queria, não tá conseguindo deter ele. Não adianta, os caras tentam, mas não conseguem. Exatamente. Ele sempre tem uma carta na manga. Mas acho que já foi até o máximo que ele poderia. E ele tem uma carta na manga, não adianta. É. E vai ser assim até o final, eles vão ter. Tá sempre um passo atrás. E como você falar e ter a carta na manga, você falou que o Namba deve ter uma. Você viu que o Namba mandou um Tsumi lá pro meio, o Tsumi só tomou uma. Só tomou um chega pra lá só e já apagou, né? Uma bordoada. Só tomou um. Fica aqui, ó. Você vai dormir. Não, mas ele deve ter alguma contramedida, assim. Ele tem planos muito ambiciosos pra não fazer nada. Ele tem algum plano ainda em mente. É. Não sei o que é, né? Ele não demonstrou ainda nada, mas algum plano ele tem. Quando e como ele vai executar, não faço a menor ideia. Uhum. Mas aquele episódio foi, né, a cara do centro, assim, no chão ali. Quando a torre se levantou inteira, foi um negócio, né? Sim. De arrepiar os cabelos do Bojack. Que susto, rapaz! Agora que me deu um susto, cara. Foi um episódio que eu avalia sensacional, né? Uhum. Foi, sei lá. Acho que se não foi o melhor episódio, que teve muita coisa ainda. Acontecer. Eu acho que pra mim o melhor episódio do Build até o momento pra mim foi o 34. Que é quando o melhor? É, até o momento pra mim foi o 34. Que o foi... melhor, você disse? É, o melhor pra mim. Pra mim foi o 34. Eu nem consigo eleger o melhor, mas é um melhor que o outro. É, um melhor do que o outro. Mas eu esse. Mais. Mas esse do. Proprietário conversando com o Banjo e revelando todos os planos dele e provocando o Banjo ao mesmo tempo, cara, eu achei sensacional. E no final ainda um se une ao outro, cara, muito bom o episódio. Não, foi maravilhoso, foi demais, né? A cena dos dois dando golpe final, né? E o Banjo achando que ia vencer. Uhum. Aí no fim das contas ele fez exatamente o que o Banjo queria, uhum. Né? Ele tava só esperando a oportunidade. Exatamente. Você vê como é que o cara tá uns 10 passos à frente, né, intelectualmente falando. Assim. Uhum. Todo mundo cai feito um pato, né? Parece até que estão os Pet Rangers lá, né, enfrentando ele e tomando um sacode detrás do outro. Agora que você falou nisso, já que a gente tá fazendo muitos paralelos com quadrinhos hoje, eu acho que o Bloodstalker, ele estaria mais para o Ozymandias. Não sei se você conhece, que é o vilão do Watchmen. Não, não conheço o Watchmen, não. Só a fama, né, de ser muito sombria. Não, mas eu nunca li, nunca vi o filme. Uhum. Quando... Eu realmente não conheço. Quando você puder, se você der um tempo. Você que conhece Marvel e DC, uhum, é muito melhor do que eu. Em nível de poder, assim, de personagens poderosos da Marvel ou da DC, em que categoria você acha que o Stalk se colocaria em termos de poder, né? Considerando a forma que ele tá agora, quem que você acha que ele poderia... digamos assim, no mano a mano, enfrentar de igual para igual. Bom, eu parei no episódio 35, que é o que a gente está comentando agora. Então, pelo episódio 35, em nível de poder, eu acho... Bom, na Marvel... Vamos ver. Eu não sei, eu acho muito complicado, porque assim, eu sempre acho que qualquer... Não me entendam mal. Podem até ficar com raiva, mas eu sempre acho que os heróis DC e Marvel dão um pau em qualquer herói Tokusatsu. pode até não ser bem por aí, mas eu sempre acho que os heróis da DC e da Marvel dão um pau em qualquer herói ou vilão de Tokusatsu. Mas o Bloodstalker atual, no episódio 35, eu acho que ele estaria pau a pau aí na Marvel com... Cara, que pergunta que você me fez, hein? Que pergunta, cara. Que pergunta. Ó, da DC, ele enfrentaria o Superman. Mas, acho que... Nossa, acho... os maiores pesos pesados da história dos quadrinhos, né? Justo o Superman. Eu acho o Superman, mas ele tomaria um pau bonito do Superman. Não sei se ele daria... Mas se for lá. É, eu não sei se ele se der... for na força física, provavelmente. É. Se for na astúcia, eu já diria que é. É, na astúcia eu acho que ele não venceria nem o Chapolin. Entendeu? Na astúcia, eu acho que ele varreria o chão com o Super-Homem, na verdade. Não sei. Em termos de astúcia. Não sei. E na Marvel? Vai. Na Marvel, de repente... o Thor, de repente... Ah, quem seria? Eu acho o Thor. Poderoso Thor. Quem? O poderoso Thor. O deus do trovão. Não, o Thor de verdade ou o Thor do cinema? Porque o Thor do cinema é um... Né? Não, de verdade. De verdade. É dureza, né? O Thor do cinema é duro de engolir. E se você botar o Hulk, cara? O Hulk varre o chão com a cara do Bloodstalker, então é complicado. Olha, eu acho que em termos de inteligência, eu acho que não. Não, em termos de inteligência não tem como. Em termos de inteligência não. Eu falo em termos de força física mesmo. Bom, você compara ele ao Thor, o Thor é um deus, né? Sim. Então, sinal que o nível dele é altíssimo mesmo, sim, como eu já previa. Não, ele é bem poderoso. Mas então, né, voltando ao que a gente tava, algo mais a cobrir? Não, acho isso, a gente já falou. Esse episódio 35, apesar de do 34 ter sido um puta episódio... Foi muito bom. Não estou dizendo que o 35 não foi. Mas o 35 eu acho que não teve tanta coisa assim pra se destacar como foi o 34, sabe? É que no 34 teve as revelações, né? Uhum. Então a revelação sempre é mais impactante. É. Você não tem como comparar o episódio aqui. Às vezes não tem nem luta. Mas é revelado o porquê de cada coisa acontecer, então você já fica impactado. Né? Não tem como fugir disso. É, o grande acontecimento do 35 foi realmente ele liberar todo o poder da caixa de Pandora e acabar o episódio com eles vendo e lembrando do que eles viram o vídeo de Marte sendo destruído. Né? É, por ele mesmo, né? Uhum. O próprio Revolt. Uhum. Mas é, então vamos concluir. Então, pra quem já deve ter passado uma hora, né? Já, já estamos com 1h20. Nossa, rendeu. Isso vai dar um trabalho pra editar. É bom que renda. É bom, mano, mas dá um trabalho pra editar que você não tem ideia. Com suas piadas, né? Os seus eventos sonoros no fundo, mas a gente não dá um trabalhão. Mas é bom que a gente expressa da sua opinião também, né? Não, com certeza. A gente vai colocando pra fora o que a gente pensa. Aí quem quiser ver, vê. Quem não quiser ver, paciência. Né? Tá lá pra história, pra posteridade. Isso. É o que interessa mais. É, e aí vai, a gente vai se aprimorando, vai se conhecendo melhor em termos de falar ao vivo, né? Mas aí, acho que pra resumir, Build é uma obra-prima da Toei. Eu acho que o roteirista, não sei quem é, não parei pra ver, tá de parabéns, né? Toda a equipe, toda a produção técnica também, parabéns. A arte maravilhosa, os efeitos estão maravilhosos. Sim. Não pouparam, sabe, dinheiro, né? não pouparam verba. Eles realmente apostaram pesado em Build, assim, pra ser uma grande série que tá realmente agradando todo mundo. Uhum. Eu sigo vários reviewers americanos, tá todo mundo adorando. Né? Não tem um que fale mal. No Brasil também tá todo mundo ansioso para o que vai acontecer nos próximos episódios. Eu não vejo uma pessoa falar mal de mim. Eu também não vi nenhum. Nem as viúvas da. Não. E as viúvas do Black, né? Que eu acho que só Black existe. Uhum. Eu entendo, não. O Black é muito bom. Exatamente. Na época, o Black foi revolucionário. Mas não se compara, eu acho que Build é anos luz à frente, muito de roteiro, de atuação. Eu acho que eu já coloco 100 com os melhores riders individualmente. Então, o que se sacrifica pelos demais é algo quase inimaginável, né, de alguém assim, se colocar na linha de frente como ele se coloca. Outros demais também, o Banjo, o Kazumi, né, que é o Luiz. Uhum. O próprio Gentoku também tá todo mundo se sacrificando por um ideal. Sim. E são ideais válidos, se eu for parar pra pensar. Com certeza. É, não é nada. Um quer unificar o país, né? Não é uma maneira errada, mas quer. Uhum. Os outros querem salvar. Um quer salvar a humanidade, que é esperado do herói. Uhum. E um quer salvar o próprio povo. Também nada mais heróico. Exatamente. E o Banjo, ele caiu um pouco de paraquedas, mas ele se encontrou, né? Uhum. Ele abraçou a causa do centro. Uhum. E foi até o final nessa, né, nesse aspecto. O que eu acho que ele tá certo, ele tem que lutar pela justiça, né? Agora que ele sabe que ele tem uma parte, tinha pelo menos a parte marciana nele. Uhum. Ele tem que lutar pela justiça e tudo pra olha, eu tenho tanto direito de ser enterrado quanto vocês são. Exatamente. Algo que aconteceu muito com o Superman, né? Numa fase que ele era um pouco contestado, né? Uhum. Por ser terrestre, ser enterrado, perdão. Uhum. Né? Alguns falavam, acho que no Batman vs Superman tem um pouco disso, né? Não sei, não assisti o filme, mas... Nessa fase de filmes da DC, eles pegaram muito nessa toada, né, do Superman ser um alienígena, de ser um ser extremamente poderoso, mas que não é da Terra, então ele poderia... É, Deus, né? Ele poderia aniquilar a humanidade a hora que ele bem entendesse. Então eles pegam muito nisso. Uhum. E eles pegam muito nisso nessa nova fase da liga aí, né? Da DC, né? Então, Eu acho que, assim, lógico, guardadas as devidas proporções, né? Não dá pra comparar um personagem que deve ter, o quê? Uns 75 anos de existência, né? Pra superar, né? Uhum. Um pouquinho menos, com um personagem que vai durar uma temporada. Exatamente. Mas, é, tem um pouco aquilo, né? Essa coisa de ele ter uma origem completamente diferente da que você esperaria de um herói, e no entanto ele tá dando a vida, né, pra salvar a humanidade. Coisa que se fosse outro, ele veio as costas falar, vocês que se danem, eu não sou daqui, né, por que que eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Uhum. Então eu consigo enxergar um leve, assim, leve, né, bem, né, antes que alguém venha falar que, ah, né, tá comparando, não sei o que, não sei o que. Não, eu vejo uma leve semelhança, mas para por aí. E no mais, eu acho que a série vai marcar a época, né, como o Guy marcou, o Guy é lembrado até hoje. É. Vai ser sempre lembrado, eu acho que foi um roteiro. Se não foi perfeito, chegou muito próximo da perfeição. E Bill deu o mesmo caminho, né? Atuei realmente depois do fiasco que foi Driver. Tem gente que defende, como você falou, com unhas e dentes. Mas foi uma série fraquíssima. Foi. Teve, tem todos os ingredientes para realmente se consolidar como um dos maiores da história. Salvo algum erro grotesco de roteiro. Sim. Né? Não, concordo. E para encerrar minha participação, né, dá mais um spoilerzinho. Já meio que foi anunciado o nome do próximo Kamen Rider. Vai ser Kamen Rider Zaio. Zai. É, Ivan. Aí não sei o que, que vai ser. Será que vai ser um. Será que vai ser um Kamen Rider meio jamaicano, meio reggaezinho assim? Kamen Rider Zaio, vai saber. A Zaio! Nossa senhora, você me lembrou daquele maldito do... Lembrou, vai ver ele que vai ser o Kamen Rider Zaio, rapaz, então é isso. Ah, mas isso aí era só você pegar um Leon de Zero Ranger e colocar um cinto nele. É, tá bom, bom, é verdade. Ele já tem os dreadlocks, né, como um jamaicano japonês. É verdade. Falta só fumar maconha, é, né, fumar maconha e fazer aquela dança do... joelhinho no queixo, né, como diria o saudoso Hermes e Renato. É. E tava pronto. Isso aí. Mas não, não sei, vamos aguardar. Mas meu veredito é, Build tem tudo pra superar, não, pra igualar Gain em termos de qualidade. Se vai ou não, não sei. Tem muita coisa pra acontecer. É. Mas tem um elenco maravilhoso, um roteiro estupendo, pouquíssimas falhas. É. Algumas coisinhas eu acho que poderia explicar um pouco melhor, aquilo dos smashes e tal, dá pra dar uma explicaria melhor. É, a concepção dos drivers também poderia explicar um pouquinho. Mas, tá, tudo bem, a gente pode deduzir que veio tudo do, né, do driver do Evolve, né? Começou. E no mais, o elenco é maravilhoso, todos sem exceção, acho que tá todo mundo com mais... todo mundo passou por uma grande reformulação, partindo do centro, passando pelo Banjo, Kazumi, Mizora. É. A Sawa nem tanto, né, ela manteve um pouco a pegada, mas ela viu a que lado ela tem que servir, digamos assim, que é o lado dos heróis. Mas mesmo assim, ela evoluiu muito também, ela tá ajudando muito. E eu acho que ela deveria revelar as fontes dela, né? De onde ela consegue tanto. Mas enfim, né? Isso é pro futuro. É. E no mais, é uma série que pra mim tem o que mudar. Só fazer um parênteses. Tá. Algumas formas foram usadas na luta do Bill versus o Breeze. Não foram mais usadas, né? Eu acho que eles poderiam usar um pouquinho pra dar uma justificada. Se não usar também, não é problema, se acontece tudo isso. Mas eu acho que seria interessante usar algumas coisas, só pra ver, olha, tá aqui, né? A gente se esqueceu. É, eu também acho... Mas, tipo, não, não, só ia falar, eu também acho que o Build é muito bom. Acho que um dos melhores que saiu aí ultimamente do Santos. É uma puta história, um elenco do caramba, ótimos efeitos Realmente, especiais, só fera. muito bom mesmo. Mas vamos aguardar acabar. Aí quando acabar, sabe o que a gente faz? A gente faz um podcast falando sobre tudo de build, faz um mega resumão. Faz um apanhado geral, né? De Exatamente. relatar. Isso aí. Mas pra mim, independentemente do final, entre os três fica. Eu também Só se acho. fizer uma besteira muito grande, assim. Também acho. Eu acho que Mas enfim, então já vai pra partir mim, o Drive já tá lutando pra ficar no primeiro lugar, que pra mim é o Gain. Então, pra mim, vai ficar entre Build e Gain. Vamos ver como é que Build vai terminar. Mas chegou no ar. Maravilhosa mesmo, é um nível assim altíssimo de qualidade, né? Diferentemente de Super Ranger, tá sofrível, né? Tirando alguns episódios, mas a gente fica pra outra ocasião. Mas é, da minha parte é isso, Antônio. Eu acho que Build é irretocável. Não vejo o que eu mudaria na série, não vejo por que mudar alguma coisa. Eu só vejo que tem que evoluir mais e mais, né? Explicar coisinhas que ainda faltam. E vamos ver o final, né? Se o Katsuragi é mesmo centro. Eu acho Se não é, ele tá vivo ainda por aí, quem sabe? que é. Não. Ou se ele morreu mesmo, né? Se o Transtorm matou ele no passado. E, né? Isso E aí. ficou por isso mesmo. Ele ficou iludindo o centro pra ver se ele perdia a cabeça. Ou, sei lá, se ele evoluía como era o plano original. Mas o mais é isso mesmo, acho que Build é uma obra-prima. Eu mal vejo a hora do Bloodstock sair em Figure Arts, porque era o meu, né? Eu tô ansioso. O Night Rogue já saiu, né? Mas o Night Rogue até não ligo tanto. Agora o Bloodstock eu tô doido pra ter um, né? Eu amo o visual dele, assim. Tem um amor pelo personagem enorme. Então, acho que E é por isso, hoje é né? isso. Vamos encerrando por aqui. Já tem 1h33. Sim, A de gente acordo. volta então para falar. Assim que der, a gente volta para falar nos próximos episódios de Na Bills próxima. e Lupin Rei de Patrícia. Acho que já dá pra rolar. Então, Na beleza. próxima semana, acho que a gente já consegue gravar já. Então, beleza. Então, Cara, tá. normalmente eu nem sozinho tô gravando normal, então acho que já dá. Então, fechou. Então, agora fica, né, meu abraço pra você aí, né, nesse feriado. Valeu. E nos encontramos no próximo podcast, né? Se Deus quiser e adquirir. Beleza. E tomara que com muitas coisas boas para mostrar, tanto de Build quanto de Lupin Ranger, né? É isso aí. E, enfim, um abraço, né? E até a próxima. Alô, galera, é isso aí. A gente vai encerrando por aqui. Não deixe de curtir nosso vídeo. Dá um joinha aí para ajudar a gente. Assina o canal também. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E a gente se vê, se Deus quiser, no próximo programa. Um grande abraço. Fui! Lembre-se que quem assinar o canal ganha uma camiseta gratuita do Camisetas Verdes, autografada pelo Antônio, a edição de colecionador é imperdível. Ele é maluco, ele é louco, ele está no hospício. Até semana que vem. Fui! Tchau, tchau, tchau.